We'll be right back. Você conferiu Above and Beyond, Surrender, 16 Bit, Too Fast to Live, Zoo Brazil, Sundance, Felix, Don't You Want Me, Lorena Simpson, Brand New Day, Sitio, Slow Down, Kaima Music, Jazz. Iniciamos o programa de hoje com Fat Moon Brilliance. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:38. Rio Sul Rádio Serviço. Está começando o Caminho da Solidariedade. A história do Hospital de Amor. Você vai conhecer um pouco sobre a expansão do hospital ocorrida na década de 1990 com a gestão do diretor Henrique Prata. Com o ambulatório inaugurado, o Hospital de Amor iniciou um novo período em sua história. Com sua visão empreendedora, Henrique Prata conseguiu aliar a seriedade do projeto ao carisma de diversos artistas do mundo sertanejo. Além de colaboradores, eles tornaram-se também porta-vozes da qualidade e seriedade da instituição. Os artistas também visitam o hospital sempre que podem, seja para a inauguração dos pavilhões com seus nomes ou para dar um pouco de alegria para os pacientes que estão em tratamento. Homenagear os pavilhões do hospital com os nomes das celebridades, artistas e figuras públicas que ajudam a instituição foi uma forma carinhosa que o diretor-geral Henrique Prata encontrou para agradecer as ações realizadas em prol desta causa nobre. Além dos shows e eventos desde o ano 2000, o Hospital de Amor promove o CD Direito de Viver, uma coletânea de músicas feitas especialmente para a instituição. A renda arrecadada no projeto é inteiramente revertida na manutenção do déficit mensal da instituição. Solidariedade. A história do Hospital de Amor. Quando você procura uma programação bacana pra ouvir no trabalho, em casa, na academia, no carro, na caminhada, no lazer, e não encontra. Então, você descobre a Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio, programação madura, experiente e de extremo bom gosto. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Boa noite.